Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos continuar a leitura do nosso livro, Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcon, leitura autorizada pela editora BV Books. Áudio número 2, introdução parte B. Os objetivos desta resolução são pontos-chave cruciais ordenados por Deus nas Escrituras e que devem ser realmente levados a sério. Não se trata de uma lista de objetivos a serem alcançados em curto período de tempo. Não é um projeto que você idealiza no dia de Ano Novo e deixa de lado após algumas semanas. É uma decisão de vida. E uma vez afirmada, deverá ser renovada e reafirmada pelo restante de seus dias. Ao ler a resolução, talvez você concorde com cada ponto indicado, mas não se considere preparado para comprometer-se com eles. Tudo bem. As Escrituras dizem que é melhor não assumir compromissos do que assumi-los de qualquer jeito e não mantê-los. Mas esses não são conceitos novos. Eles já existem há muito tempo. Todos estão nas Escrituras. E como Deus já nos mandou seguir esses mandamentos, Ele obviamente espera que nós o vivamos. Estamos apenas desafiando você a fazer o que Deus designou a cada um de nós. Então acredite que com sua ajuda você poderá ser fiel a esses compromissos. À medida que você confia, Ele, o Senhor, lhe proporcionará a graça e a força para permanecer fiel a cada um de seus compromissos. Ainda assim, ao ler a resolução, talvez você se sinta tomado por um sentimento de inadequação, como se o seu passado fosse um fardo muito pesado que lhe impedisse de seguir em frente. Todos nós já cometemos inúmeros erros. Todos nós já pecamos de inúmeras maneiras. Mas a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que o nosso passado. E tanto os testemunhos dos outros quanto a palavra de Deus nos mostram que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Uma falha do passado não significa o fracasso do futuro. Se você falhou com esses compromissos no passado, ainda é possível crescer e se tornar um homem de Deus, sendo bem sucedido em seus papéis como marido, pai e avô. O maior incentivo é saber que Deus quer que você seja bem sucedido. Ele está chamando e preparando você. Talvez você tenha vivido anos com raiva dos erros que seu pai cometeu e que eles trouxeram muita dor. Se isso acontece, agora é hora de superar o passado e de se concentrar para ser o pai que você gostaria de ter tido. Nós te desafiamos a depreciar a mediocridade em seus compromissos e a desprezar qualquer obstáculo. Estamos orando por avanços enquanto você lê este livro, na esperança de que uma nova onda de adrenalina espiritual te leve a abraçar completamente tudo que Deus está lhe chamando para ser e fazer. Reconhecemos que a proposta da resolução não se aplica a todos os homens que irão ler esse livro. Ficamos contentes por aqueles que são solteiros e que recorreram a ele a fim de entender melhor e de se preparar para serem bons pais e maridos futuramente. Você pode ser casado ainda sem filhos e querer ser melhor na liderança do seu lar. Você pode ter filhos, mas sem cônjuge, e ter o desejo de compreender melhor e de ter sucesso em seu papel como pai. Você pode ser um avô que deseja aumentar a sua influência e resgatar alguma época da sua vida. Independente de ser casado ou não, ter filhos ou não, você é nosso convidado para aceitar o desafio de aplicar a decisão em sua vida e de se juntar a nós no chamado de Deus, a fim de que nos tornemos homens piedosos que se empenham para ser líderes espirituais dessa geração. Engajar-se nessa decisão será fácil e levará apenas alguns segundos, mas vivê-la plenamente e ser fiel aos seus princípios será difícil e levará o resto das nossas vidas. Estamos cientes disso, por isso é importante fazermos isso com os outros homens para mantermos a responsabilidade. Na verdade, nós colocamos questões para serem discutidas no final do livro, bem como alguns versículos para memorizarmos as lições, além de desafios específicos ao final de cada capítulo, para lhe ajudar a tirar o máximo de proveito dessa experiência. Mas lembre-se, qualquer que seja a sua escolha, cada capítulo desse livro é um investimento estratégico que te ajudará a vencer. Estamos lhe convidando a ser corajoso e aprender o que significa tornar-se um homem de firme decisão. Estamos plenamente dispostos a nos entregar a essa causa. E para isso pedimos a ajuda de Deus, a fim de vivermos o tipo de vida que nos torne fiel a Ele no final. E estamos pedindo para você se juntar a nós nessa incrível jornada. Como homens, somos chamados a isto. Nós fomos criados para isto e pela graça de Deus podemos fazê-lo. É a hora dos escolhidos. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Queridos, eu vou estar lendo para vocês agora a resolução, que é uma decisão de vida, é uma decisão na nossa vida. Depois eu vou estar enviando para vocês no áudio separado apenas a resolução, mas eu vou ler para vocês agora para que a gente possa concluir a introdução desse livro maravilhoso. A resolução: eu solenemente determino, diante de Deus, assumir total responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Eu vou amá-los, protegê-los, servi-los e ensinar-lhes a palavra de Deus como líder espiritual da minha casa. Eu vou ser fiel à minha esposa, amá-la, honrá-la, e estou disposto a sacrificar a minha vida por ela, assim como Jesus fez por mim. Eu vou abençoar os meus filhos e lhes ensinar a amar a Deus com devoção, dedicação e força. Eu vou treiná-los para honrar a Deus e para viver com responsabilidade. Eu vou enfrentar o mal e buscar justiça e misericórdia. Eu vou orar pelos outros e tratá-los com bondade, respeito, compaixão. Eu vou trabalhar prontamente para prover as necessidades da minha família. Eu vou perdoar aqueles que me fizeram mal, assim como vou pedir perdão aos que eu prejudiquei. Eu vou aprender com os meus erros e me arrepender dos meus pecados e caminhar com integridade como um homem temente a Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecer à sua palavra e fazer a sua vontade. Eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus proporciona para o cumprimento desta resolução, para o resto da minha vida e para a sua glória. Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós encerramos aqui o áudio 2, introdução parte B e a leitura, a resolução. Deixo com vocês a meditação deste áudio e dessa resolução. Um forte abraço a todos e eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.